os venenos mortais. O jornal O Imparcial de Beauchamp havia publicado um artigo que fez Albert de Morcerf invadir a redação furioso. O jornalista não notou o estado de espírito do outro e saudou-o alegremente. Até que, enfim, o amigo veio ver onde ganha a vida. Deixe de lado as frases bonitas, exclamou o recém-chegado. Estou aqui para desafiá-lo para um duelo. Um duelo? Mas por que? Admirou-se o outro. Pelo artigo publicado em seu jornal que ofende meu pai de morte. O jovem Albert agitou o jornal na frente do outro, que não estava entendendo nada. O artigo diz que um traidor chamado Fernan, que era homem de confiança do príncipe Tabelin Pachá, entregou aos turcos durante a guerra de 1822. Diz ainda que, além de abrir as portas do palácio para que os turcos entrassem, o traidor assassinou o príncipe. Você está maluco? Nessa época, certamente haviam muitos Fernandes na Grécia. Por que haveria de ser justamente seu pai o homem citado no artigo? Porque meu pai era oficial conselheiro do príncipe Tabelin quando os turcos tomaram o palácio e ele mal teve tempo de fugir. Um grande silêncio pairou sobre os dois homens que se encaravam sem saber que atitude tomar. Por fim, o jornalista falou ponderadamente. Recebi esta matéria da Grécia e publiquei-a sem imaginar que poderia prejudicar um amigo. Vou investigar os fatos relatados. Se forem verdadeiros, aceito o seu desafio para um duelo. Se forem falsos, publicarei um artigo para desmenti-los com pedidos de desculpas. Está bem. Dentro de 3 semanas voltarei aqui e, se for o caso, com minhas testemunhas. As revelações, contudo, não se limitavam aos artigos publicados pela imprensa. Depois de saber que Nortier era o responsável pela morte de seu pai, ainda que fosse em duelo justo, Chateau Renaud não quis mais casar-se com sua neta. Era esse mesmo o propósito do velho ao revelar aquele segredo de tantos anos, o que deixou Valentine feliz e aliviada, pois amava o jovem oficial Maximilian Morrel. Quando a jovem contou a novidade ao seu bem-amado, ambos foram agradecer ao velho Nortier. Com sua linguagem peculiar, o velho aconselhou sua neta a partir dali, pois corria perigo de ser envenenada, assim como seus avós. Fazia calor e Barrois abriu as janelas para refrescar o ambiente. Depois, como tinha sede, pegou um copo de água que estava sobre a cômoda e bebeu. Em poucos minutos, retorcia-se no chão com espasmos violentos. Não ficou vivo mais de 10 minutos, vítima de violento veneno. Ao ser avisado, Villefort desesperou-se. A morte tomou conta desta casa, bradou. Que explicação pode haver para tudo isso? Depois de examinar o criado morto, o médico declarou. O veneno que o matou é o mesmo que foi usado para matar o casal Saint-Méran. A água que ele bebeu era destinada ao seu pai. Mas quem pode ter feito isso, meu Deus? Soluçava o assustado procurador. Reflita, senhor, disse o médico. Quem poderia se beneficiar com todas essas mortes? Minha filha não seria autora de tantas mortes, gritou. Eu a conheço suficientemente para saber que jamais mataria uma pessoa. Bem, o senhor é o representante do rei aqui. Cumpra o seu dever. Caso contrário, serei obrigado a ir à polícia. Fique tranquilo, doutor. O culpado será punido, seja quem for, sentenciou Villefort.